Pena. Seu DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live Set. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, meus amigos, muito boa noite. Antes de mais, fazendo votos que tenham tido um carnaval bem curtido e bem animado, esperando, obviamente, que tenham também acompanhado a emissão especial ou as 2 emissões especiais do Live Set, sessões especiais de carnaval. Live Set. Vamos então para a sessão de hoje, que traz algumas novidades para as quais peço a vossa atenção, nomeadamente em relação a esta primeira parte que é dedicada ao nosso top. Last night a DJ saved my life. In the mix. É verdade, a partir desta semana o nosso top contagem da primeira hora vai ser baseado no site Bupor, uma parceria que a Tech Promo e o Live Set fizeram a partir desta semana para podermos dar a oportunidade de vocês votarem todas as semanas nas músicas que mais gostam e que acham que devem estar e fazer parte do nosso top do Live Set. Entretanto, não ficam por aí as novidades, podem também adicionar as vossas músicas, ou seja, as músicas que não estejam na listagem, mas que vocês tenham descoberto e acham que vão bombar também nos próximos meses, podem então adicionar as vossas músicas. Tudo isto pode ser feito todas as semanas, a partir de agora, no site Contagem Bupor, em www.bupor.com. É esse top que vai passar a ser divulgado todas as semanas aqui na primeira parte do Live Set, a partir já desta semana. Portanto, mais uma vez, podem e devem começar a votar todas as semanas no top para ser divulgado aqui no Live Set em www.bupor.com. Power Play. Dito isto, vamos então para a nossa contagem e começamos pelo número 10, onde está Massive Drum e DJ Bruno F featuring Katia, My World. 10. We'll be right back. Número 9, Remedy, featuring Greg David, Do It On My Own. Say, say, say, say, say, say. some time, but that's alright. I feel it all come together. I feel alright, and it's my turn, and I'm running out. The day got me feeling alive. It's my time, and I'm ready, so I'm running out. I gotta go. Yeah, I can do it on my own. All that I sacrificed, I don't need anymore. Yeah, I can do it on my own. It don't matter what you say, say, say, say, what you say, say, say, say, say, what you say, say, say, say, say. Yeah, I can. No número 8 temos Gregor Salto e Mastic Soul, Toca Bunda. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. que quente. Número 7 para Get Far Free. 7. Lembramos que estamos com a contagem dos 10 temas mais votados no portal Bupor. A partir desta semana passa a ser assim aqui no Live Set. A contagem passa a ser aquela que vocês decidirem em bupor.com. Podem votar todas as semanas, até podem votar uma vez por dia na contagem que vocês mais acham positiva e que depois será divulgada todas as semanas aqui na primeira parte do Live Set. Vamos agora para o número 6, precisamente dessa contagem, que podem conferir em bupor.com. Número 6 para ATFC e Guru. 6. 7 é uma produção Tech Promo. Mais informações pelo 93-119-5842 ou em publipt.info/live7. Estamos de volta para a segunda parte desta contagem dos 10 temas mais votados esta semana. Já sabem que podem começar a votar em www.bupor.com. A partir desta semana a contagem divulgada é essa, portanto está dependente de vocês. Foi a forma que o LiveSet encontrou de permitir aos nossos ouvintes, assíduos há mais de 3 anos, poderem então interagir com o programa, nomeadamente votando nas músicas que mais gostam. Número 5 esta semana então para Usher featuring Pitbull, DJ Got Us Falling In Love. Five. It's a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Yeah, but ever do make a bedrock. Mommy on fire, so red hot. Bada bing, bada boom, Mr. Worldwide. As I step in the room, I'm a hustler, baby. But yeah, she knows when tonight is just me. Baby, tonight the DJ girl's falling in love again. Yes, yeah, baby, tonight DJ girl is falling in love. Let go. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life gon' get you right. Live set. You listen, you groove, power play. Número 4 para Kings of Leon, Use Somebody. 4. We'll be right back. 3 esta semana para Afrojack featuring Eva Simmons, Take Over Control. No número 2 temos DJ Zé Luiz com Mambaia, a versão original. 1. Finalmente no número 1, Doc Sock com Barbra Streisand. É o tema mais votado esta semana. Já sabem, podem votar todas as semanas, pelo menos uma vez por dia, em bupor.com, para então elegerem os 10 temas que vocês acham que fazem maior sucesso nas pistas de dança do momento. Podem fazê-lo, como disse, em bupor.com. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Canal 2 convida-o a fazer uma viagem. Uma viagem de guitarra na mão e voz afinada até à Catedral do Fado. Joana Santos apresenta aos sábados e domingos, entre as 12 e as 12h30,

roupa, nós já compramos comida, temos vou dar gostar. No janeiro, carnaval, temos vou dar levar. Suba cabana, pipirinha, temos vou dar gostar. Suba cabana, pipirinha. DJZeluis.com. DJ Zé Luiz. DJZeluiz.com. We'll be right back. are live with DJ Zé Luiz. DJZeluiz.com. When the desert sun sets, I feel breathless. When the desert sun sets, I feel breathless. Mindset. Live set. You are live with DJ Zé Luiz. You are live with DJ Zé Luiz. DJZéLuiz.com. sense. We'll be right back. djzeluis.com. You can't fool me. Live with DJ Zé Luiz. DJZeluiz.com.